observar todo o cenário. Em tempos de crise se destacam mercenários. Capitalistas roubam sonhos como bancos, e os trocados são jogados entre os manos. Na internet os juízes são carrascos, distribuem sentenças como se fossem especializados. E o veneno é a tristeza que tortura. É fácil encontrar um culpado pra sua culpa. Nessa brisa que cê tá, onde cê chegou? Cê pode me falar que caminho cê pegou? Aí eu penso que cada um é cada um. Se for pensar demais, os problemas dão zoom. Espera pra quê? Se tem que resolver. Se é bola da vez, abre o olho pra ver. Tem mais do que zica pela frente. A tempestade é fria e a gente subentende. Esquisito inimigo, ex-amigo. No dia cê é 10, no outro tá reduzido. Eu duvido que esse tipo é feliz. A pobreza tá na alma e não tem cheiro de anis. Tapa nas costas e um tapa na cara. Fortes abraços que não valem mais nada. Sem generalizar, será? Não perco a fé, porque a fé me faz andar. Que o amor ao próximo não entre em extinção. Que a serpente não tem acesso ao coração. A matemática é simples, bem assim. Três mosqueteiros que perderam pro Caim. Dinheiro é bom, eu gosto, mas veja bem como ele vem, é a forma que convém. Um bom negócio, um bom sócio e é por aí. Mas por aqui tem um lance, bora resumir. Se tem cifrões, sou o melhor homem do ano. Mas força de vontade não te faz ser humano. Tudo tem um preço, quem paga tem vantagem. Eu fico com meu rap, coragem, coragem. Desencosta do mundinho, deixa despencar. Transformações necessitam você se entregar. Um mundo novo nasce todo santo dia. Varia com seu olhar, sua perspectiva. Sou otimista, enxergo bem além. Tô com os próprios pés, sem dar pé pra ninguém. Não tenho pretensões de ser rei. Nem quero pagar pelos pecados de ninguém. É vero, mundo digital, minhas digitais envelheceram. Senhor feudal pra uns virou parceiro. E não entendo o sucesso que isso faz. Tem um cheiro estranho no ar e não é o tapa.